Capítulo 23. Uma vida de devoção, por John N. Ockers. Sem dúvida, a vida e a obra de Billy Graham fornecerão material mais que suficiente para ocupar os historiadores do futuro por várias gerações. Uma das principais perguntas que eles tentarão responder é: qual é o segredo de seu sucesso? E não há dúvida de que as respostas variarão do sublime ao ridículo, dependendo da profundidade de suas pesquisas, de suas tendências pessoais e até mesmo dos modismos acadêmicos de seu tempo. Contudo, um dos grandes segredos de Graham provavelmente escapará à maioria deles: sua profunda dedicação a uma vida devocional firme e diligente. Sem isso, Graham jamais teria sido a pessoa que foi, nem teria tido o impacto mundial que teve. Sua vida devocional preservou sua humildade, reforçou a sua integridade, expandiu sua visão e o capacitou a não perder o foco. Acima de tudo, como ele gostava de repetir, ela o manteve perto de Deus, a quem ele procurava servir. Não havia nada de diferente ou original nos elementos da vida devocional de Billy: a Bíblia, a oração e a reflexão. Para ele, cada um desses elementos era essencial e todos estavam ligados entre si. Como milhões de outros cristãos, ele havia aprendido bem cedo a importância de separar certo tempo todos os dias, de preferência cedo pela manhã, para estar sozinho com Deus, uma prática que procurava manter, mesmo enfrentando pressões tremendas, contratempos e viagens frequentes. Creio que a primeira pessoa com quem ele aprendeu, ou pelo menos percebeu, a importância do devocional com Deus foi com sua mãe, Morrow Graham. Ela era uma mulher letrada e ligada às questões espirituais. Depois de conhecer alguns vizinhos crentes que pertenciam aos irmãos de Plymouth e a incentivaram a levar a Bíblia mais a sério, Morrow passou a separar períodos de tempo entre seus afazeres para orar e ler a Bíblia. Depois de converter-se, Billy reconheceu por si mesmo a importância daquele período diário de quietude, uma prática reforçada durante os anos de seminário. Ele sempre dizia que o tempo que passou na Florida Bible College foi o período mais importante de sua vida, em termos de crescimento espiritual. Ali, ele aprendeu o que significava estudar a Bíblia de forma sistemática e cuidadosa, e essa experiência moldou a sua vida profundamente. Em seu ministério evangelístico, ele sempre incentivou os jovens convertidos a separarem um tempo diário para estarem com Deus e também a se tornarem membros atuantes numa igreja em que pudessem crescer espiritualmente. Todos os que iam à frente durante as suas cruzadas recebiam um estudo bíblico simples e outros materiais para facilitar esses primeiros passos. O relacionamento de Graham com seus mestres e colegas no Seminário da Flórida e no Eton College foi outro fator que ajudou a formar sua mente e sua alma, um padrão que se manteve durante toda a sua vida. Uma de suas qualidades pessoais mais marcantes era a disposição, até mesmo a avidez, para interagir com homens e mulheres cujo conhecimento acadêmico ou experiência pudessem ajudá-lo a expandir seus horizontes, desde sua esposa Ruth e seu sogro, o Dr. L. Nelson Bell, até teólogos e religiosos tão diversos como Harold Okenga, Cor F. Henry, Corbart e o arcebispo de Canterbury. Poucas coisas lhe davam tanto prazer quanto entrar numa igreja durante o culto sem ser notado, algo dificílimo, já que ele era uma figura tão conhecida, para ouvir uma outra pessoa pregar. Ele sempre filtrava as palavras que ouvia pelo entendimento que tinha da Bíblia e da vontade de Deus para o seu ministério de evangelista. Mas sua disposição para aprender com outras pessoas, até mesmo com quem o criticava, muitas vezes passou despercebida. Até o fim da vida, Billy manteve o hábito de separar um período diário para estudar a Bíblia e orar. Seria um erro, porém, concluir que ele só fazia isso uma vez ao dia. A oração era uma prática constante em sua vida, de permanecer em oração, até mesmo quando estava pregando ou conversando com alguém. Sempre que tinha um minuto livre, abria sua Bíblia ou parava para refletir sobre o que sentia que Deus lhe estava ensinando. Muitas vezes, quando recebia visitas, perguntava se eles poderiam orar juntos antes de se despirem, mesmo quando sua saúde já estava debilitada. À medida que perdia a visão, tornou-se cada vez mais difícil ler qualquer coisa mais longa que uma breve passagem da Bíblia, e assim mesmo, só com uma letra muito grande, gerada por computador. Por que ele tinha essa vida devocional tão disciplinada? Não era simplesmente por hábito, nem apenas porque é o que se espera de qualquer crente sincero, embora esses motivos também existissem. Ele também não agia assim apenas porque desejava ter intimidade com Deus, embora isso fosse importante para ele. Além dessas, havia mais duas razões para seus hábitos devocionais. Em primeiro lugar, Billy Graham levava a sério a pergunta do apóstolo Paulo: mas quem está capacitado para tanto? 2 Coríntios 2, verso 16. Ao perceber as enormes responsabilidades e oportunidades que Deus havia posto diante dele, Billy sabia que, por si mesmo, não estava capacitado para a tarefa. Ele precisava da ajuda de Deus, sim. Deus o havia chamado e lhe dera o dom de evangelista, mas não era o suficiente. As palavras de Jesus ecoavam em sua alma e o faziam ajoelhar-se e orar. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. João 15, verso 5. Mesmo uma leitura superficial de sua autobiografia mostra claramente seu senso de dependência de Deus. A segunda razão para seus hábitos devocionais também era admirável. Billy Graham tinha uma preocupação profunda, poderíamos até chamar de um medo, de fazer algo, ainda que inadvertidamente, que pudesse trazer escândalo para o nome de Cristo. Quando jovem, ele tinha visto isso acontecer com evangelistas e outros líderes cristãos, que permitiram que o pecado, orgulho, conduta sexual imprópria, contendas, desamor, hipocrisia, incredulidade, mentira entrasse em sua vida. Ele estava determinado a não deixar que isso acontecesse com ele. Em particular, ele sempre recitava a advertência de Deus a Isaías: não darei a outro a minha glória. Isaías 42, verso 8. Um dos meios de evitar qualquer escândalo foi a lista de exigências que ele e seus primeiros colaboradores se comprometeram a cumprir. Antes mesmo que seu ministério se tornasse conhecido em larga escala, pureza na conduta pessoal, integridade nas finanças, honestidade nos relatórios estatísticos e cooperação com as igrejas locais. Mas outro meio ele sabia muito bem era permanecer imerso nas Escrituras e não dar nenhum passo sem antes orar muito e confiar humilde e inteiramente em Deus. Por décadas a fio, talvez séculos, ainda se discutirá a herança de Billy Graham, mas um de seus legados eternos deve ser justamente aquele que o público desconhecia. Uma vida de humilde devoção ao seu Salvador e Senhor, Jesus Cristo.